Ô, Almir, cadê o Féter, Almir? Ele não vem hoje. Porra. Hoje ele não vem, que Féter aí, porra. Ô, oh, cara. Porra. Ô, meu, e aí, Davi? E agora? A Rodaica não deixou ele vir. Não deixou ele vir. Isso, cara. O Féter tá com algum problema de cãibra. Que isso, meu? Que isso? Estamos acéfalos. Calma! Calma! Calma! Pânico! Vocês são umas bichonas, cara. Estamos acéfalos, grita o outro, cara. Que é isso, cara? Estamos chegando com o Pretinho Básico. Ao vivo para todo o sul do Brasil. Pela grande rede Atlântida, são 6 da tarde, sexta-feira, início de fim de semana. Chegamos com Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. Fala, Porazinho! E aí, minha velha? Beleza, velha? Tudo bem, minha velha? Sexta-feira, tamo aí. Não veio aí. A uma, né, velha? Não, fui solicitado pela produção. Não foi solicitado, produção, né, não foi solicitado. Opa, que bom que tá aí agora. Sabe o que eu fiquei fazendo? Fiquei esperando a galera da Sman, que foi hoje lá no meu condomínio. Mandar um abraço aí. E aí, meu, resolveram? Tá tudo muito bem encaminhado pra ser resolvido. Enquanto isso, a Mitsubishi ainda não me mandou um carro. Pianges, eu preciso falar, me deixa falar, Pianges, não chegou na tua apresentação. Mandar um abraço pro Diego da Sman, pro Flávio e pra Cibele da assessoria de imprensa, pra todo o pessoal que se dispôs a resolver esse problema lá no condomínio onde eu moro. Não, peraí, campainha, só um pouquinho. Isso é importante, cara. Nós fizemos um apelo aqui. Nós chamamos a atenção da prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente e a secretaria atendeu ao nosso chamado, entendeu, cara? Tem crianças passando fome, isso é importante. Isso é o probleminha do Porã, problema da classe média. Quando a classe média tem problema nesse país, os meios de comunicação param pra resolver o problema da classe média. A gente se dispõe a ajudar todo mundo a resolver o problema de todo mundo. Vocês estão sendo uns idiotas. Não resolve o meu problema. Qual é o teu problema, Amaral? Não falo da minha vida pessoal. E o meu? Meu carro! Olha, é o teu problema, Marcos. O problema da classe A. Gerentes da Mitsubishi, até agora nada. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Cadê as providências que vocês iam tomar? Não tem o registro de que a Mitsubishi patrocine o Pretinho Básico em qualquer praça de rede Atlântida. Mas... portanto, tu estás dando e vai ser cobrado por isso pelo departamento pertinente. Mídia pra Mitsubishi. Eu não admito. A Sman anuncia porque a prefeitura anuncia. Mas aí eu não tô achando muito estranho. Mas tu não tem que achar nada, eu que acho. Porque se anunciante também vai lá resolver coisa, tem alguma coisa estranha nesse trâmite. Ligações mal explicadas com a prefeitura. É que nesse caso a milícia se formando aqui, ó. Nesse caso do Porã, é um serviço de utilidade privada do Pretinho. É pública. Mas não foi pro Porã, só pro Porã. Mas é que é o condomínio do Porã. Eu pude me manifestar, mas são muitas pessoas que estão envolvidas. Faz aquele sinal. Vocês são muito chatos. E aí, Marcos Pianges, beleza? Obrigado. Tô ainda indignado, esperando a Mitsubishi se posicionar. Tu vai continuar citando a marca, é isso? Não posso fazer nada. Pode parar de citar a marca, cara. Cala a boca, Pianges. E aí, Cajezinho? Boa tarde. Se o Pianges cita, eu também vou citar. Eu quero a Mitsubishi também tomando uma providência. Cara, não é pra qualquer um, lamento. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. Também quer, Davi. O Davi não quer, porque o Davi não é apegado a estas coisas materiais. Não sou. Estas coisas. Davi. Só um pouquinho. Tem os materiais que o Davi se apega. Ele é apegado a algumas coisas materiais. Tem alguns materiais que o Davi se apega. Não. Rico não se apega, né? Rico não se apega. Rico tem sempre uma história pra diminuir o carro dele. Isso aí eu comprei numa promoção. Isso aí, uma barbada. Nem paguei ainda. Venderam aí, eu tô pagando. Sempre chora, rico. Esse negócio de se apegar ou não se apegar, é como eu digo a respeito de quando as mulheres reclamam que são tratadas como objeto. Porque, na verdade, toda mulher quer ser um objeto de desejo. Toda mulher quer. Mas a mulher pode reclamar de ser um objeto de desejo quando ela é muito linda, porque sabe que mesmo que ela reclame, ela vai continuar sendo objeto de desejo. Ou muito feia, porque ela sabe que mesmo que ela reclame, ela jamais vai ser um objeto de desejo. Bah, eu me perdi. Não, mas é perfeito, Davi. Desejo, perfeito, perfeito. Mas Davi até é a feia um dia vai ser. Eu não gosto. Vai ser objeto como desejo. Objeto. É, eu também. Até aí o cara pode reclamar, porque sabe que não vai ser. Eu vi agora há pouco no prédio da RBS TV, estava ali agora há pouco. Um objeto. E aí cruzaram-se pela escada dois colegas, uma gordinha. E um gordinho. Ele não cabia isso. Na escada, que não, a escada ali é pequenininha. Tranquilo, a escada é grande, passa não, todo mundo. Ali, eu passei junto, passou todo mundo. Entalaram os dois gordos ali. Não, não é. Não é outra escada, não é essa escada, é uma outra escada mais larga. Ah, tá. Passaram os dois, e aí foi um momento de flerte entre os dois. Foi legal. Foi legal, sabe por quê? Porque assim, ó, sabe quando os dois passam e os dois chamam a atenção um do outro? Sim. E aí cruzam-se e no segundo seguinte dão aquela olhadinha pra trás. Violino. Mercado de violino, exatamente. O próximo passo do gordinho é convidar ela pra comer um X. Vai, certo. Mercado de camas e não sei o que que vão comer, mas eu tenho certeza que vai dar coisa ali. Não, vai ser um X. De peso. X bacon. Ou então comprar um chocolate dá pra... Cara, vocês já viram um gordo comendo chocolate? Eu já fui gordo e já comi chocolate, Davi. Sorvete, que é lindo. Tinha um gordo lá na... Potão de sorvete. Na Zero Hora, que eu me lembro, todos os dias ele comprava um chocolate. Então ele descascava aquele chocolate como se fosse uma banana, assim, sabe? E sai aquele cara que olha pra comida, come e olha. Deseja o que tá comendo, né? Olhando e olha, observa, geme. Olha pros lados da comida. Geme. Aí, aquele que geme aí, quando come. Aí arranca o pedaço, mastiga, enquanto tá mastigando, tá olhando, assim, ó. Não, isso é quando tá mandando. Fecha os olhos pra sentir melhor o sabor. Como é bonito ver um gordo comendo chocolate. É bonito. É verdade. Tá bem, queridos, vamos nós com os destaques comentados do Clique RBS. Cantor sertanejo Renner, da dupla Rick e Renner, é internado em clínica de reabilitação. Em seu blog, ele postou que está em tratamento anti-estresse. Olha aí. O cantor, que tem síndrome do pânico desde um acidente sofrido em 2001, sofreu uma crise depressiva. Segundo o blog, o médico costumava aumentar a dosagem do medicamento durante essas crises e, por conta disso, a família resolveu, em conjunto com o cantor, realizar uma internação para um tratamento. O uso contínuo dos medicamentos causou dependência. Tu vê que quando tu faz droga no teu trabalho, isso aí volta pra ti, né? Rick Renner. É que ninguém vê esse lado dos caras, né, meu? O Luciano do Zezé de Camargo. Pô, Magrão tem uns perrengues aí de saúde forte, né? Tem. Não é tão magrão. Tem, ele é, inclusive por causa disso, é. Ele toma antidepressivo, por isso que ele come um monte e tal. Aí esse cara aí, né, toma antidepressivo. Tu só vê o glamour da jogada, né? Eu não vejo glamour nenhum, Maurício. Não, palco, luzes, foto. Do Rick Renner. O glamour do Rick Renner. Sabe quanto é que tem o Rick Renner num show, Marcos? Marcos, não vejo glamour do Rick Renner. São milionários. Cara, fazem música sertaneja e são milionários. Artista popular. Tu não artista ter ouvido falar, não significa que eles não têm glamour. Sabe o que é? Que tem uma faixa do Brasil, que é a maior faixa. Uma faixa que eu digo faixa territorial, que é o oeste do Brasil. Oeste que, do já Brasil, que a gente não aí, que conhece. Que consome sertanejo a fundo. Nós não conhecemos. É, não, porque, é o litoral. Porque nós viemos no leste do Brasil, que é todo com cidades grandes e tal. Lá, que é outro tipo de consumo. Explica isso pro Marcos, cara. Mas eu sou contra a separação de dupla sertaneja sem morte. Porque... Cria outra, né? Se for pra separar, que morra um dos dois, pô. Daí, não, vamos separar. Daí fica duas carreiras separadas. Até que a morte separe. É, duas carreiras solo não dá, né? Tratar com seriedade isso aí. Aliás, hoje a Globo vai fazer um especial aquele do Som Brasil com os 20 anos de Zezé de Camargo e Luciano. Olha que legal. Tu vê que... Que horas, né? Tudo é marketing, né? Tô falando contigo, quase acabaram. Para de olhar pro Fetter. Eu tô olhando pro Fetter. Que horas é? Não sei que horas. Tomara que caia a árvore bem hoje. Essa hora aí. Hoje não. Tarifas aéreas caíram 17%. Segundo a ANAC, o valor médio de uma passagem aérea no Brasil hoje é de R$244,74. O mais baixo desde 2002. É mais barato. R$244 pra viajar. Pra qual, qual é o trecho? É, em médio, o trecho, sei lá. Ah, Porto Alegre e Salvador, assim. Não, acho que é mais. Isso é Porto Alegre e São Paulo. Mas é mais barato tu ir de avião, São Paulo, claro. Tu fazer avião Porto Alegre Floripa do que fazer de ônibus. É mais barato fazer de avião. É mesmo? Olha que loucura. Ô, Magnata. É quase a mesma coisa voando de Airbjet, né? De Webjet. Um abraço, pessoal da Webjet. É quase a mesma coisa, um ônibus ou um avião, pô. Não é, não pode ser, não, cara. Rapidez, não. É, sempre que a velocidade derruba a tua teoria. É, não, mas o clima é de rodoviária. Ah, o clima lá dentro é de rodoviária. O clima, ok. E não tem nem mais comida na Webjet, não serve mais nada. É, tem que pagar, se tu quer, tem que pagar. 25 minutos dentro do avião. Daqui a pouco vai ser que nem o rodoviário tem que pagar R$1 pra ir no banheiro, algumas rodoviárias. Mas, meu, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Deixa eu fazer o lado aqui, o outro lado, tá? É, o que que tu quer quando tu compra um bilhete, quando tu compra uma passagem de avião? O que tu quer? Sabe o que eu quero? Tu quer te deslocar de um lugar para o outro, certo? Não quer ir pro restaurante. Tu quer me perguntar o que eu quero? Eu quero rapidez, porque desde que eu nasci há 30 anos atrás, o tempo de viagem de Floripa a Porto Alegre é o mesmo tempo do avião. Tudo melhorou. Mas que carro melhorou. Culpa que as companhias aéreas nem disso. O homem foi até a lua. E as companhias aéreas continuam fazendo o mesmo tempo Floripa Porto Alegre. Mas Marcos, não mudou nada. Só Gol. É uma questão de física. Vamos pegar a Gol. Ela compra aviões de determinada fábrica de aviões. Tinha que ser mais rápido, amigo. Mas aí tu não tem que reclamar da companhia aérea, tu tem que reclamar do fabricante, cara. Esse cartel aí, eles já têm. Mas, Marcos! Eles já têm os aviões rápidos. Ele quer muito transinza, Marcos. Ah, Marcos, tu tá um velho. Tá tudo escondido. Tá um velho chato. Esses aviões estão escondidos. Tu reclama de tudo, cara. Na área 51. É, esses aviões voam na Europa e Estados Unidos só. Eu acho que pra Floripa não dá pra ser, porque tem aquela questão da altura, né? Não, porque quando o avião ele decola, aí, ele vai. É, quando ele tá lá em cima, já tá na hora de chegar. Cara, é 30 muito minutos de Porto Alegre a Floripa. É muito barbada, cara. Tá reclamando. O avião que vai de Porto Alegre a Floripa, ele vai mais devagar que o Porto Alegre e Lisboa. Justamente porque não dá tempo. O que eu tô reclamando é que não houve evolução nos aviões em 30 anos. Tu evoluiu, Marcos? Não, por favor. Então não exija que os aviões tenham evoluído. Maurício, por favor, a campainha próxima. Boa, a Petrobras. Ô, Magnata, não, deixa. A Petrobras. Não, Magnato, deixa eu falar, tô precisando de um apoio. O que que apoio tu quer, pô? Me dá um apoio agora que a passagem baixou aí. Pra eu voltar pro Maranhão. Vamos, agora! Agora tu quer, Paulinho? Ô, Magnato, agora! Vou fazer uma vaquinha. Vou fazer uma vaquinha aqui, ó. Eu boto o vintão que eu tenho na carteira aqui, ó. Eu ponho dois ingressos da comunidade aqui, ó. Sabe que eu tenho umas moedinhas aqui, ó. Tem R$21 na carteira aí, ó. 34 aqui, Paulinho. Que legal. Sabe que eu tenho minha mãezinha lá pra visitar, né? Faz horas que não vejo minha mãezinha. Graças a Deus, que você não vê tua mãezinha, Paulo. Sabe que pra pegar o pinga-pinga, São Luís, pinga de ônibus até São Luís é brabo, Magnata. Brabo. Vou ficar umas duas semanas fora aí, tá? Ótimo, Paulo. Tá legal pra vocês? Beleza, quando é que tu vai? Eu não sei, tem que ver as passagens lá. Tá. Olha pra mim, Maurício. Tô olhando? Ah, não, eu não sou Maurício. Maurício não é da produção aí do programa, olha pra mim aí, claro que é. Olha aí, Magnata. Tu que não tá me vendo. Olha pra mim, olha pra mim. A Petrobras abriu ontem inscrições para o concurso que oferece 350 vagas em cargos de nível médio e superior. Aí, Marcola. Os salários vão de 2.170 a 6.217. Vou querer o de 6.000. Eu também, dois. São 274 vagas para cargos de nível médio e 76 para nível superior. Serão exigidos testes de capacitação física para o cargo de técnico de perfuração e poços júnior. Ah, não é fácil pegar uma pá e perfurar poço, né, cara? A inscrição pode ser feita. Tem que ter um físico, né? Mas é o poço júnior, não deve ser muito fácil. Não, é um pocinho, né? É só 150 metros. Com uma pá e uma picareta na mão, catando petróleo. É um poço 12, poço 11, 12. Catando petróleo. A inscrição pode ser feita até 13 de dezembro e a taxa para inscrição é de R$35 para os cargos de nível médio e R$50 para os cargos de nível superior, hein? Olha aí. O tempo no fim de semana vai ser uma pintura, segundo Maurício Amaral. Olha aí. Não deve chover. Não deve chover. Até pelo menos domingo à noite. De sol. E as temperaturas entram em elevação numa prévia do que vai ser o escaldante verão de 2012. Escaldante verão de 2012, né? Esse é o Cleocu. É o Cleocu falando. É uma homenagem do Piandes ao Cleocu. BS, né? Nasci trabalhando no rádio e tô aqui passando o calor no final de semana. Com bastante quente, temperaturas altas e aí só chuvinho no final do domingo. Um abraço ao querido Cléo Kuhn, que certamente de vez em quando dá uma ouvidinha no pretinho, né? Certamente. 6:16, Cagezinho brilha muito no... Platos do dia! do dia com o flamenguista Cagê. Oito e um, Rômulo Arantes Neto corre sem camisa pela orla do Rio. É verdade. Quem seria Rômulo Arantes Neto? O neto do Rômulo Arantes. Sim, perfeito, mas quem é? Ele é o neto do Rômulo Arantes. É um lateral esquerdo fantástico do Paysandu. Não Romulo sei, Arantes. Não tenho registros. Davi. É o neto do Rômulo Arantes. Piangas. Rômulo Arantes, lateral esquerdo do Paysandu, 83, e hoje dirigente do Remo. Botafogo. 10h59, Preta Gil circula por aeroporto no Rio. Pra ela é meio difícil circular no aeroporto pequeno, né? Ali em Navegantes ela não consegue circular. Só vai e volta. 12h48, de vestido curto de oncinha, Raica Oliveira vai às compras de Natal. Adoro, essa é maravilhosa. O visual das pessoas. Ela é ex do gordo, do Ronaldo. É minha idade. Pode, de vestido curto, gordo. De oncinha ainda? Eu foi tu que deu esse vestido pra ela? Fui eu que dei. Eu a vi torcendo pelo Ronaldo lá na Alemanha. E aí, Davi, 0 a 10? 6,5, né, Maurício? Boa, Davi. 6,5. Não dá pra deixar essas loucas muito bem. A de vocês aqui é 10. 14h37, Neymar curte de dia na... Didi, Mocó, Neymar curte Mufum. De dia na praia com o Thiaguinho do Exalta. Acho que é curte de dia. Eu fico imaginando a segunda-feira do Thiaguinho e do Neymar, eles conversando sobre o Finge. Imagina a assadura, Thiaguinho, né? Isso é uma loucura. Eu tô assado aqui, no ó. No pé, porque joga bola. 16h21. Mariana Ximenez sorri em aeroporto do Rio. Baita manchete, cara. Mais. Ela sorriu, virou uma ela pagou a passagem barata que o FSC. Ou ela não perdeu o voo, bom, né? E claramente não era o Webjet. Agora, questão de 8 minutos atrás. 8, Féter, 8 minutinhos. 8! 8 não minutinhos, mais do que isso. 8 minutinhos. 8, pega, diminui. 8 minutos atrás. 8! 8! Não mais Gerina, do que isso. Olha pra mim. Eu vou te falar uma coisa, manda, olhando no manda, teu manda, olho. Manda lá. Pega aquele 3x3 que tu botou no bolão ali da rodada do fim de semana, Flamengo e Inter. Vai tá te incomodando isso, e né, e senta cara? Em cima, Gerina, tá entendendo? Incomodando isso, cara. Como é que um 3x3 não vai me incomodar, Gerina? Ah, cara, 8 minutinhos. Era 6h08, Gerimum. Não, e não sou Gerimum. Ah, não, era 6h11, Gerina. Isso. E a Vanessa. Luana Piovani faz exercícios na praia e se alonga depois. Ah, importante. Oh, tá grávida, é importante, né? O alongamento depois do exercício. Essa parte do alongamento é maravilhosa. Quem se alonga, alonga a vida. Importante. Maravilhoso. É importante. Já te alongou hoje, Marcos? Eu me alonguei no discurso inicial do programa. Foi bem longo. Marcos é saudável agora. Magro. É. Não, não quer dizer magro, não quer dizer saudável. A gente vê que ele tá saudável. Olha o cachê. Lamentável, né? Olha a barriga aqui. Lamentável. Não, mas eu tenho barriga, né, cara? Pelo amor de Deus. Homem sem barriga é um homem sem história. Barriga, né? O Piangas perdeu a barriga. Tem mais resumo de livro aqui, sangue bom. É isso aí. Boa, bonito. Liga aí, pessoal. Todo mundo junto, só não pode parar. Davi de Coimbra chegando por aqui. Amigo Pedro. Pode crer. Porã, com a árvore caindo no telhado. Dando todo mundo rindo. É, lamentável. A Espanha só resolve o problema dos pobres, né, Porã? Preocupado apenas com a classe velha, classe pobre. Classe C, é lamentável. Classe A não pode reclamar agora, Porã. Cadê a voz da classe A? Outra alçada. Cadê a voz da classe A? Classe A também tem direito. Tu é a voz da classe A, tu é o rapper da classe A. Exatamente, estamos aqui só porque a gente tem. Só porque a gente tem o microfone, não pode falar agora? É, meu. Fala pela classe A aí. Um vazamento na minha piscina de hidromassagem, na cobertura ali do Bela Vista. Tem uma piscina de hidromassagem. Na cobertura da Bela Vista. Na cobertura da Bela Vista. Nossa, uma vista maravilhosa pra cidade toda. Você recebe Bela convidados? Como é que eu vou receber o Chiquinho? Que Chiquinho? Scarpa. Putz, esse tá mal de amigo, legal. Mal de amigo. Eu tô sou amigo do Bruno Chateaubriand também. Ah, o Chateaubriand. Bruno Chateaubriand tá trazendo uns champanhes maravilhosos. Mas mulher não tem nessa festa, né? Não, só é o Bruno. Só os amigos, só os amigos. E aquelas bandas lá pra Cabo Frio, lá. Não, agora eu tô fazendo ali na Bela Vista. Vendeu lá. A lancha? A lancha, eu me desfiz da lancha. É. Me desfiz da lancha. É porque rico se desfaz, não vende, né? Eu tava com um problema na lancha, né? Qual o problema que tinha? Na âncora. A âncora, eu jogava... É o mesmo problema do Pretinho. E aí eu fui ver... O âncora. A âncora flutuava. Fui ver no GPS, a âncora não deixava exatamente parado. O barco ficava para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Aí não, né, meu querido? É, tu não aí sabe não. Nada de navegação. Vendi o barco, agora é tá só certo. Na cobertura. Tá e certo. E agora tá lendo, né? Cadê, Ismã? Cadê, Ismã? Porque caiu umas árvores na cobertura lá, Brasil. Tem uma árvore, um carvalho que sai de dentro da minha sala. Eu acho que esse carvalho é do Bruno Chateaubriand. Bom, mas eu trouxe aqui alguns livros, resumo de livro. A Vete Coimbra, o escritor, junto com o Pianchers, os únicos dois escritores aqui do Pretinho Básico. Senhor dos Anéis, do J.R. Tolkien. É isso aí, se liga aí. Um hobbit acha um anel do mal, dá ele pro sobrinho, que arranja uma gurizada pra segurar a guerra enquanto ele parte pra destruir esse anel. Fim. Acabou? Machado de Assis. A Casa Verde. Ah, legal, Casa gostei. Verde. Um médico cria um hospício numa cidade, interna um por um, até que a maior parte da cidade tá dentro do hospício, então ele se dá conta que ele é louco também, enfim. Não, mas não é a Casa Verde isso aí. Não é o alienista? O alienista. E o Saramago, aquele português, escreveu um ensaio sobre a cegueira. Isso. Dia, tá bem, guri. O pessoal fica cego. E aí começa a aprender quem tá cego, mas todo mundo fica cego. No final, a gurizada recupera a visão, fim. E a trilha da tribo, trilha da tribo de Jah. Esse filme aí. É verdade. Esse filme aí tem a trilha da tribo de Jah. Sobre a cegueira. É o ensaio a galera ensaiando, né? Pega ele na estrada. No estúdio da tribo de Jah. A galera ensaiando lá, Magnata. Exatamente, é isso aí, se liga aí. Obrigado aí, guri. Valeu, grande outra abraço. Outra rádio tá? Que eu apresento tá rolando o reggaezeiro do Porão, hein? É? Na outra rádio aí, ó. Legal, um reggae dub legal, na legal. Outra rádio. O Longboard, o programa do Porão. É, nós também, Firme. Isso aí. Hoje tem. E aí, tudo bem, Davi Coimbra? Tem que ouvir, né? Sabe que eu sou ouvinte do programa do Fetter. Ah, sim, é um pouquinho antes do Fetter. Do Discorama aqui na Atlântida? Tanto que eu volto e meia eu mando uma mensagem do Fetter. É verdade. Ontem me mandou uma, hoje me mandou outra. Fico muito feliz, a audiência qualificada. Registrando, olha lá, essa que eu gostei. Essa eu curti, não curti. Ontem o Davi mandou o seguinte torpedo, Granzi. Grande? Era pra ser grande. Era pra ser grande, Granzi. Vai ser Grazi. E aí o próximo torpedo depois do Granzi, o som. É só. Qual era o som mesmo, tava. Queria que lembrar que é Android. Agora não era Faroeste Caboclo. Grande, era, né? O som. E hoje ele mandou de novo, demais. É porque tu disse, demais. Demais. O que era hoje? Que era hoje, Davi. Que era hoje? Eu também não lembro. Também não vou lembrar. Foi uma antes que tu botou do Fred Mercury. Uma antes. Isso foi ontem, né? Não, hoje foi uma antes do Fred Mercury. É um puxa que tu disse demais. Davi, cara. Não, o Fred Mercury fez 20 anos da morte dele ontem. Aham. Os dias passam rápido demais, Davi. A gente acha que foi ontem, mas é hoje, anos, mas é 20 anos. Cara. Sofreu muito esse rapaz. Lá no Rio de Janeiro, conta-se que no Rock in Rio ele fez uma festa. E aí, Davi? Com surfistas. E ele... Calma, por favor, ainda... Amigos, vamos falar mal. O cara não tá aqui pra se defender. Não, vamos falar mal dele. Não foi ele. Ele comeu muito danoninho. Estragado. Meu Deus. Foi 40 danoninhos. Crianças, por favor, crianças. Passou mal, teve. Passou mal. 40 danoninhos. Puta, é ruim. É a canjica, né? Não pode muito, né? Enfim, né? A moça aqui, a Jaqueline... Bela Gamba? Bela o quê? Bela Gamba. Bela Gamba. Bela Gamba. Que Gamba, Bela Gamba. Bela Gamba de Moraes. Fala aí. Ela tá dizendo o seguinte, homem gosta de mulher chata. Olá, bebês. Sem opção. Eu queria dizer, tem outro tipo de mulher. É isso mesmo. Tem que gostar do que tem, né, mulher, cara? Ponto, né? Homem que gosta de mulher, gosta de mulher chata. É isso aí. É o que tem. Em minha experiência de vida, posso dizer que homem gosta mesmo de mulher chata, diz a Bela Gamba. Vejam bem, escuto vocês há muito tempo e aprendo, ela aprende com a gente, né, cara? É? Com tudo que vocês falam das mulheres. Pensei, vou ser a mulher que todo homem gostaria para meu namorado. Então, conosco aqui, com o nosso programa, então ela aprendeu como mulher deve ser. Então as mulheres devem prestar atenção. Aprendeu bem. Amo futebol. Posso ficar o jogo inteiro sem conversar e trazer aquela devassa bem gelada para nós dois. Mas é a mulher perfeita, cara. É isso aí. Sei o que é um impedimento, isso é mentira, né? Deixo ele ver o jogo no bar tomando ceva com os amigos. Ah, peraí. Não tenho ciúmes da ex que manda recados no Facebook. Ah, só não, aí, não, só não, aí. Não existe. Não reclamo se ele deixar de ir lá em casa pra jogar futebol com os amigos. Deve ser gordo. Peraí. Não fico ligando toda hora pra saber onde ele está e com quem está. Ah, usa óculos. Importante. Não peço o celular para bisbilhotar. Aham. Não demoro 2 horas pra me arrumar pra uma festa. Opa! Tomo banho, escolho a roupa que tiver mais fácil de tirar do roupeiro. Arrumo o cabelo e maquiagem em 40 minutos. Qual o nome dele? 40 minutos, aí é, tá ruim, forçou, hein? Já forçou. Meu amigo, pra uma mulher da ponta. Não. 25 não minutos. Não tenho milhares de sapatos, ao contrário da nossa colega aqui, né? Não gosto de novelas. Aquela cujo nome não mencionamos. Não mencionamos. Aquela que não pode ser mencionada. Don't mention it. E não gosto muito de sair. Prefiro ficar em casa assistindo televisão a ir ao shopping center. Odeio discutir a relação. Ela tem que ter algum problema muito grave. Se ele não lembrar a data do começo do namoro, não ligo. Afinal de contas, pra que comemorar o começo? Devemos comemorar o presente. E sabe no que isso resultou? Meu namorado brigou comigo, falando que eu não estava nem aí pra ele. Que pelas minhas atitudes, eu não o amava. Eu também tô chegando. Tava corneando, e terminou, cara, dizendo que se eu não mudasse, teríamos que terminar o relacionamento, pois ele queria uma namorada para sua futura mulher e não um amigo. Mas assim, eu acho que mulher muito perfeitinha não serve. A mulher que faz tudo isso, ela tem que demonstrar pelo menos algum interesse no cara, né? Algum interesse, né? É que a mulher. O principal interesse. A mulher que vai lá e futrica no Facebook do cara. A mulher que vai lá na mochila do cara ver o que tem dentro. A mulher que pega o telefone do cara. Essa mulher é apaixonada pelo cara. Ou ela se interessa por ele. Ou ela tá devendo. Não se interessa por ele. Mas tu vai fazer o Maz, né? Tu vai fazer o Maz? Vou fazer o Maz em seguida. Mas eu quero dizer que, pô, se ela dedica todo esse tempo, se ela investe toda essa energia indo atrás do cara, querendo se interessar por onde é que ele anda, o que que ele faz, o que que ele consome, é porque ela tá interessada, porque ela gosta, ama. Mas ela não pode fazer isso. Bom. Mas ela não pode invadir a privacidade do cônjuge. Imagina agora uma mulher que entende esse instinto feminino de invadir e acabar com a vida privada do ser humano masculino. Encher o saco do coitado. Consegue fazer tudo que essa mulher aqui, desprendida, conseguiu fazer. Isso é ou não é a maior prova de amor? É. Não, mas eu fico tem que respeitar o cônjuge, cara. Eu tenho meu cônjuge, minha mulher tem o cônjuge dela. Cônjuge. É isso aí. Cada um tem o seu cônjuge, ninguém invade o cônjuge do outro. A palavra cônjuge já diz tudo, né, cara? Não é uma coisa muito bonita, assim. Não é. Cônjuge. O que ela tá, minha cônjuge? É minha cônjuge. É brabo, para, né, sai, cara? Pra lá, meu. É, né, cara? Mas mandou bem a menina. Abaixa os cônjuges. Posso passar o e-mail dela, já que ela tá solteira? Não. Ela ficou solteira. Não, ela não tá solteira aí. Ela tá, o cara largou ela, pô. Brigou com ela, disse que... Não passa. É praxe. Eu acho um desrespeito quando a mulher faz essas coisas. Aí dois guris estavam ali espiando por trás de uma cerca numa praia de nudismo. Coisa bem boa. Enquanto um olhava, o outro morrendo de curiosidade perguntava. Um tava dando pezinho pro outro, tá ligado? Daí o lá de cima via e o de baixo não via nada. Rapaz, conta o que tu tá vendo! Gente, muita gente! Bastante gente! Tá, eu sou, mas é homem ou mulher? Não sei, tá tudo sem roupa! Vai, Porazinho! Eu tenho aqui um e-mail de quem, cara? Ricele Jovan. Meia hora pra ler um e-mail, não sabe de quem Jovan é o e-mail. Ricele Jovan, de Santa Maria. Ricele Jovan, de Santa Maria. Que diz o seguinte: e se o pretinho acabasse? É, sempre há um risco, né? O que fariam os integrantes? E o que fazer? Rodaica descobriria que é herdeira de algum Sirotsky, abandonaria o Fetter e ia embora pra Europa. Imagina. Isso é final de novela, né? Final de novela. É. O Fetter. Imagina coisa boa, Fetter. Já o Fetter. Não seria bom, não, cara. Pra ela, tá ouvindo? Pra ela seria, claro. Tá voltando a matéria agora, é isso? Cara. O Fetter sairia do armário, assumiria. Né? Claro. O Fetter, desolado, resolve assumir. Vai morar junto com o Gauchão. Lá no CTG tem espaço, hein? O CTG dá o zero. vai morar com o Gauchão e ainda adota o Geis e o Dudu. Meu Deus. É isso aí, cara. Vai, que isso, cara. Não o mereço. Almir, o Almir infelizmente morre. Já tô sem o pé, né? O Almir morre testando um dos seus últimos inventos, a tirolesa wireless. Exatamente. O Potter descobre um novo negócio em São Francisco, monta uma boate GLS e traz o Peter pra se apresentar. Oh, vou morar nos estates. Piangas é sequestrado por um grupo de catarinas e até hoje não, tem no, não se tem notícias dele. Havaiano, né? Provavelmente. Nego velho ganha na Mega Sena como uma fazenda e se muda com a nega véia. Tá certo, nego velho. O Maurício Amaral é descoberto por um agente e vira um cantor. E vai trabalhar abrindo o show do Fetter na boate gay do Porto. Maravilhoso, Maurício Amaral. Ai, cara. Porém, que sou eu, no caso. Descobre uma cirurgia, aumenta o pinto e desbanca o Kid Bengala, deixando ele no chinelo, virando dos melhores atores da década. Boa, é um dos meus sonhos que eu não pude realizar, né? Ser ator pornô. Mr. P, devido ao sucesso de suas frases, vai trabalhar com Paulo Coelho. Parou. O Pause é preso pela Polícia Federal portando umas ervas medicinais. KG vira professor de história, contando tudo que já viu na era da história. Jurássica, Mesozoica, enfim, tudo que ele viveu nesses mais de 1000 anos. Abraço do Ricelli Giovanni de Santa Maria. O Davi não precisa do Pretinho pra existir. Davi Coimbra. Essa é a confusão que a gente chega aqui. É Davi Coimbra. Não é verdade. A pessoa, eu não sei o que eu faria sem o Pretinho hoje em dia. Sabe sim, Davi? Não sei. Tu sabe que o Pretinho. Não te faz, Davi. Não te esse programa, né, Davi, te dá muito mais do que tu achou que ele fosse te dar, não é? Não é verdade? Deixa eu pensar. Pode pensar. Ô, meu, eu queria, com muita felicidade, anunciar que amanhã o Pretinho Básico estará mais uma vez na casa do seu ouvinte. Caiu a espuminha, Pedro. Mais uma vez o Pretinho Básico sai do estúdio, vai ser apresentado ao vivo da casa do seu ouvinte. No oferecimento do Big. E amanhã estaremos no bairro Partenon, em Porto Alegre, na casa do nosso amigo Daniel Dias. Daniel, my brother! Daniel Dias vai receber amanhã o Pretinho Básico na sua casa, a partir das 6 da tarde, ao vivo, estaremos todos lá. É o Daniel Day Lewis, né? Daniel Days. É, amanhã então, Pretinho Básico muito ao vivo, bom, hein, Amaral? Na casa do seu ouvinte. Parabéns, muito bem, 27 minutos para 7, é classificados do Pretinho. Amigo, estou querendo vender minha farmácia, pois vou mudar de cidade. Ela fica em Imbituba, Santa Catarina, na Praia do Rosa, no centrinho, ao lado da lotérica. Tem drogaria, manipulação, homeopatia. É verdade. É uma baita essa daí. O Ronaldinho também tem uma de manipulação. Para, né? Cara, de querer adivinhar o preço das coisas, Almir. É mais que Despal? Deve ser mais que Despal, cara. Baixa, com certeza. Tem drogaria, manipulação, homeopatia. Somos a única farmácia que manipula homeopatia na região. Os móveis da drogaria são novinhos e acabamos de inaugurar. Quem tiver interesse pode mandar e-mail para Formulax. Ah, ou... já é o nome da drogaria. Que deve ser o nome, né? Exato. Fórmula X ou Formulax. @terra.com.br. Deve ser do Eike Batista essa drogaria. Será? Tudo que ele faz, ele termina tem com X. Tem X. Então o Fórmula X ele tá é se do desfazendo. Eike Batista. Tem uma farmácia. O Nego X é do Eike Batista. É, do Eike Batista, Nego X. Estou dando uma força para meu papi vender o carro dele. Aí vai. É um Fiesta GL, 4 portas, prata, ano e modelo 2001, carro em Porto Alegre, valor 12 mil. Aí, Almir. Vendo Fiesta 2001, @hotmail.com. 10 pau sai. 10 pau pode sair. Com certeza. 10 pau pode sair. Qualquer coisa que tu quiser comprar, com 10 pau tu compra. É mesmo, Almir. O Davi, tu compra com 10 pau, Davi? Várias vezes, né, Davi? Dá troco aí. Tite. Aí, Almirzinho. Quem tava esperando as atrações confirmadas do Planeta Lamy? Planeta Lamy do quê, tá de cara? Volta o Planeta Lamy. Planeta Lamy é hoje. Cara. Divulgação, põe a trilha, alemão. Não tem trilha, cara. Do Planeta Lamy. Planeta Lamy, pô. Não tem. Aqui é outra praia. Aqui é Planeta Atlântida. É George Michael. George Michael. Toca o George Michael, pô. Cara, que cara chato esse Almir. Se empolga aí, Almir. Se empolga aí. George Michael. Vai. Parece um cachorro, um cachorrinho daquele. Gente, tá procurando gente é o Planeta Lami 2012. Planeta Lami 2012. É o último planeta de todos os tempos. Planeta Lami de 2012, galera. Ah, moleque. Nós mesmo vagabundo. Chama aí. Planeta Lami 2012. Vai começar tudo de novo. Atração do Planeta Lami, gente! 2012! É verdade! Acesse o já. Último Planeta Lami! O fim do Planeta Lami.com.br! Dá uma curtida no Planeta! 7 da manhã na primeira manhã! Ah, é de manhã? De manhã, o Planeta Lami é de manhã! De manhã? De manhã! De manhã, começa 7 da manhã! 7 da manhã! O astro do reggae, Arnaldinho! Arnaldinho do reggae. Mas couve do Armandinho. Só toca fruta de bananeira. Fruta de bananeira. Às 8:30 da manhã, Carlinhos Brown Júnior. Carlinhos Brown Júnior. 9:30 da manhã, o som do J Leste. Pra cantar o Dararundarundão. Às 11 da manhã, o som da banda, O Chapa! Essa aí é legal. Ele repete o nome. O Chapa. Meio-dia, é hora de balançar com a Xeda. Diverte seu galo! A duas gilete. Da tarde, o axé continua com uma breve apresentação da banda Deminha Xana! Às 2:50 da tarde é a vez do mano Marcelo D4. Sucesso em todo o Rio Grande do Sul, Marcelo D4. Ai, todo Rio Grande do Sul. Segundo dia. Dois dias de festa. Do pântano do Lami. E é de manhã também? 5:30 da manhã. Olha, mais cedo que é. Sábado no galera não trabalha. Ah, boa. Às 5:30 da manhã. O som do Exalto Santo, banda gospel, católica, Exalto Santo. Hoje de manhã pra rezar, bom. Meio dia, vamos chamar ao palco o Me Chama de Romântico. Entendi essa aí também. Duas da tarde, Me Jonas Brother. Três da tarde, a galera da banda Cisne. E a quarta da tarde, a vez da banda Sucesso Internacional, Hot Dog Chili Pepsi. Atração Internacional. Internacional, gente. Boa, é o Hot Dog Chili Pepsi. Show de bola. O que eu faço pros torpedos? O que eu respondo pros torpedos que estão chegando aqui? É o Planeta Lami 2012. Fim do planetalami.com.br. Entre, que tem um vídeo lá, gente. Tem um vídeo lá do Arthur fazendo lá a parada, chamando pro site lá pra você. Tem missões. Pra você pegar, achar as missões? Missões, essa capa espalhada pelo sul do Brasil. Gente. Inovação é com Almir Getimania. A gente percebe, Almir. Muito obrigado, tá, querido? Show do intervalo. Voltamos em seguida. Tem um e-mail, não? Tem e-mail pra contato? Não precisa, né? É o site, né? Almir Getimania. O fim do planeta lami.com.br. Exatamente. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Sicredi, gente que coopera, cresce. Que é, Almir? O microfone tava ligado. Não tava. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller, a moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Tudo bem, Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Diz pra mim, doutor Alceu. Doutor Pepe, domingo, penúltima rodada do Brasileirão, doutor Pepe. Olha aí, vai ser tudo às 5 da tarde, vai ter um jogo bem bom pra ver, doutor Pepe. Vai ter, doutor Alceu, é verdade. Palmeiras e São Paulo é clássico. Flamengo e Inter, doutor Pepe. Ah, jogão. Quem é que ganha, doutor Será Davi? Será que o Ronaldinho, com salários atrasados, Estão devendo 4 milhões para ele, e com as suas, digamos, intimidades expostas, assim, será que ele vai... Como é que será que ele vai reagir nesse jogo? Das duas, uma, ou ele vai se abalar ou vai gastar a bola. Eu sei o que vai acontecer. A sorte do Inter, né? Pegou o Botafogo sem técnico, em crise, com o Caio Júnior demitido. Não me fala de sorte antes de chegar. E agora pega o Flamengo com pressão da torcida, a torcida organizada conversando com o jogador e o Ronaldinho Gaúcho... fazendo trabalho solitário. Não tem solitário. Nada disso, cara. O jogo tem que ser jogado, cara. Não tem o que falar. O jogo mais importante da rodada, doutor. Figueira e Corinthians. Pode decidir o título. Não, Grêmio e Atlético Goianiense. Ah, tá. Ah, mas isso não vale nada pra ninguém. Doutor Peter, quem é que ganha, doutor Davi? Flamengo ou Inter? O cara que leva a sério. Doutor Davi não sabe quem ganha. Não sabe quem ganha, é verdade. Para, Davi. Ah, é o Inter que ganha. Não, o Inter tem que ganhar. É claro que o Inter ganha, o Flamengo tá em crise, assim como o Botafogo tava em crise, e o Grêmio já largou tudo também. O Inter vai meter um saco. O Inter vai ficar classificado pra Libertadores, certamente. A quinta vaga é do Figueira, se Deus quiser. Vai ter o Fluminense com o Vasco também, doutor Fetter. Baita jogo. Eu particularmente acho que o Inter só classifica pra Libertadores se ficar pro Grenal. Aí lá o Inter classifica. Aí ninguém tira do Inter. Mas vai inevitavelmente ficar pro Grenal. É impossível não depender no Grenal. Se rolar um empate, por exemplo, nesse jogo. Ah, daí se mobiliza pro Grenal. Aí é mais difícil. O problema é que daí o Grêmio que se mobiliza também pro Grenal, né? Pois é, não, exato. Aí mas é mais complicado. Mas o Grêmio dizem as entrevistas dos atletas do Grêmio que o Grêmio tá mobilizado pra Sul-Americana, cara. Porque a Sul-Americana não tá garantida. Claro que tá garantida, pô. A chance do Inter. Dizem eles que não. É muito arriscado. Isso é discursinho de. Doutor Peter, tem o Ceará com o Cruzeiro, doutor Peter. Olha o Ceará, o Eu acho que o Cruzeiro vai cair, doutor Peter. Ah, pois é. Baita joguinho. Esse vai ser um jogo bom de ver. Às 5 da tarde, tem todo é 5, né? Figueirense e Corinthians! Corinthians pode ser campeão lá na casa do Figueira, doutor Piani. Que loucura! Jorginho, hein? Da entrevista hoje de manhã, disse que não vai ser. Não vai ser no Orlando Scarpelli que o Corinthians vai ser campeão. Vamos ver. Tô contando com isso, hein, Jorginho? O Avaí vai jogar, né? Vai jogar com o Coritiba, não serve pra bosta nenhuma. Baita jogo, hein? Serve pro Coritiba, que tá lutando pra Coritiba. Se o Avaí ganhar do Coritiba, ajuda o Inter, né? E o Grêmio vai jogar com o Atlético Goianiense. Esse é o jogo da rodada. Vai estrear o gladiador, doutor Cagé? Não. Ainda não. Puta, pariu. Doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. Era aí, pô. Pô, doutor Alceu, tem um e-mail aqui do ouvinte nosso. Gladiador, me lembrei que o Duda foi lá na arena, né? Isso. Na apresentação do gladiador. E botou até um... Um chapéu. Um elmo. Um elmo. Só que os gladiadores não usavam elmo. Foi até capa da Zero Hora, isso. Isso. Depois dizem que a imprensa é vermelha. Quem usava elmo eram os legionários. Mas legionário e gladiador é tudo a mesma coisa. Tem uma certa diferença. O gladiador era um escravo. Ah, é? Era um escravo, ele lutava obrigado na arena, e era luta de morte. Então, até alguns viravam ídolos mesmo. Isso que nem tem no filme, Spartacus. O gladiador, né? Eles usavam aquelas roupas militares ali. E o Coliseu, onde é que entra nessa história? Não, sério. O Coliseu era uma das arenas. Onde rolavam. Quando é que vai ficar pronto? Uma das arenas. Quando ficar pronto, Coliseu, cara. A Roma vai sediar uma Copa. Isso é uma loucura, hein? Vem por meio deste. Acho que o Coliseu vai ficar pronto antes que o Beira Rio. O Coliseu é verdade. Quem faz o Coliseu é o Andrade Gutierrez. Sabe quem é que vai ser campeão do mundo, né? Emerson Leão. Olha a trilha. Chega. Veio por meio deste chamar a atenção e reclamar da declaração do senhor Alexandre Fetter feita ontem no PB das 13. Abordando o assunto campeonatos regionais, no nosso caso o gauchão, disse o seguinte: o Fetter, imagine o Kleber gladiador ter que jogar contra o São Luís lá em Ijuí, dando a entender que isso é ruim para o jogador e para o Grêmio. Não é ótimo. Não é ótimo. Não, ele falou, não, é ótimo. Não, mas não é. Enfim, ótimo. Para a dupla Grenal, desrespeitando o clube São Luís e a cidade de Ijuí. É bem coisa do Fetter, né? Nossa Senhora da interpretação de texto, né, cara? É bem coisa do Fetter isso, cara. Primeiramente, existem torcedores em Ijuí, região noroeste do Grêmio e do Inter, que não podem vir a Porto Alegre assistir aos jogos da dupla nos estádios e esperam o ano todo por esta partida para verem os craques da dupla e pagam caro para assisti-la ao vivo. Estas partidas levam o nome na cidade, ou da cidade, para todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Também diga-se de passagem, vocês só disseram e lembraram o nome do clube da cidade porque o Grêmio e o Inter vêm jogar aqui todo ano. Existem jogadores que trabalham e muito para estas partidas. É considerado o jogo do ano e até da vida para muitos que esperam um dia chegar ao patamar de um jogador da dupla. Os jogadores da dupla recebem salários astronômicos. O Kleber, por ti mencionado, ele escreveu para mim o e-mail. Dizem que receberá 500 mil por mês. Não, é isso aí mesmo, não é dizem. É isso que ele vai receber. Qualquer pessoa gostaria de receber. Sim, isso também é outra verdade. E, enfim, cara, é longo o e-mail do parceiro aqui, mas já tá clara aqui a queixa dele, né? Que nós estamos desdenhando do futebol, do futebol do interior do estado e do gauchão como um campeonato. É que é muito chato, Gaúcho. É que a gente tem que achar outro tipo de estímulo pra eles, entendeu? Não é? Não, eles não podem depender só da dupla Grenal. A dupla Grenal poderia entrar na semifinal do Gaúcho. Dois grupos. Entendeu? Os times do interior jogam. Aí os. Não precisa ser nem semifinal, pode ser até umas quartas, tá? Quatro times do interior se classificam pra pegar a dupla Grenal. Aí tu faz um calendário com mais folga, com mais tranquilidade, mais bem feito, sabe? Não? Aí vem o Grêmio Inter, vão ter que jogar já em janeiro. Aí o Batista vai lá e desmaia transmitindo um jogo. Com todo respeito ao São Luís de Juiz, a dupla Grenal não tem nada a ver. Não pode ficar sustentando o São Luís de Juiz. Os caras têm que ter outro tipo de cara, o Grêmio e o Inter tem que jogar sim com o Inter e Santa Maria. Isso passa por essa discussão. Com o Pelotas e com o Brasil de Pelotas, mas numa fase mais adiantada. O que a gente vai definir então, pessoal? Vamos definir o seguinte: o Mr. P tá nos ouvindo, tá? Tá. Isso é um momento raro. O Mr. P está ouvindo o Pretinho Básico. O Mr. P diz o seguinte: os legionários nunca, Davi, usaram capacete. Ou alguém já viu o Renato Russo usando capacete? O Mr. P, o Davi entende muito, é de mulher, diz o Mr. P. O Renato Russo era legionário da Legião Urbana, né? Foi uma brincadeira, uma brincadeira com os... Que legal, hein, Pi? Foi uma baita participação hoje, hein? Beijo, Pi! Vai dar aí, KG! Um casal passeava de bote no meio de um lago quando subitamente desabou uma tempestade. O homem apavorado começa a implorar pro céu: oh, Deus meu, salva nossas vidas, que eu te prometo deixar de fumar, eu te prometo deixar de beber, te prometo nunca mais jogar, te prometo. Aí a moça toda aflita deu: não promete tudo, João, rema, rema, já dá uma... É que o cara tava em vias de prometer parar de... Não adianta. Quando o pessoal quer boicotar, cara, de maneira alguma. Não é boicote. Ah, vou querer te boicotar. De jeito, né? Só deixa eu retomar aqui, Cajiano. É que o Feta ficou... bravo isso aí. Machucou, negócio machucou. Inclusive eu quero citar o nome do cara que eu não falei, o Alexandre Patzhain, que é estudante de educação física, bacharelado URGS, e ele diz que tudo pode naquele que o fortalece. Hã? É uma passagem bíblica. Isso, muito bem. Que legal isso aí. É uma passagem de ida e volta? E aí, Marcos, o que tem aí? Pessoas inteligentes bebem mais! Som de explosão. Eu não sei se tu tá ligado que nós estamos fazendo uma campanha aqui no programa pra cada vez a gente beber menos, cada vez as pessoas beberem menos. Eu não me importo! Estudo feito no Reino Unido e nos Estados Unidos comprovaram que pessoas inteligentes bebem mais. Por que que elas bebem mais? Porque são inteligentes ou são inteligentes porque bebem mais? Pesquisadores mediram a inteligência de crianças de até 16 anos e aí definiram ali em 5 classes cognitivas: muito burro, burro, normal, esperto e muito esperto. Os pesquisadores mediram os hábitos alcoólicos de cada uma conforme elas iam envelhecendo, ou seja, depois dos 18 anos, foram verificando ali o que elas faziam, quais eram os hábitos delas. E elas... Aconteceu o seguinte: as crianças avaliadas como mais inteligentes dos 16. Antes dos 16 elas eram as top, as muito espertas, bebiam com mais frequência. Depois? E em maiores quantidades do que as menos inteligentes. Então tá respondida a tua pergunta: elas bebem mais porque são mais inteligentes. Ok. No caso dos inteligentes, dos ingleses... No caso, não são tão inteligentes, porque sabem que beber faz mal, né? em excesso. É, em excesso. Tá indo contra a ciência, isso. Não, quem sou eu, cara? A ciência vendeu dinheiro público, investiu, pagou cientistas. Não. Peraí, quer dizer que eu tô perdendo inteligência, então? Não, provavelmente. Acumulada. Não, tá, tu já acumulou bastante inteligência. Já foi mais agora, tem bastante inteligência acumulada. Tu tá meio burrinho ultimamente. Eu perdi um pouco. É, na pesquisa inglesa, os muito espertos se tornaram adultos que consumiam quase 8 décimos a mais de álcool do que os seus colegas muito burros. Defina 8 décimos de álcool. É 0,8. Obrigado. Depois, nosso amigo Everton Bairros, que mandou e-mail, falou aqui que leu outra matéria com o título Ser inteligente aumenta suas chances de falir. Deve ser, então, por causa do álcool. Claro, pô. Mas não, pode ficar tranquilo. Fala tranquilo. A galera que mora em Guajuvira, aqui em Canoas. Eu já decidi que vou me tornar fumante. Ah, para, Davi! Que isso, Davi? Eu nunca fumei na minha vida e vou me tornar fumante. Mas por quê, Davi? Porque eu estou revoltado com a perseguição aos pobres fumantes. E aí, vai fazer o quê? Agora os caras não podem ter fumódromo. Então, do que tem lá uma empresa ou um bar, ou seja lá o que for, tu quer botar um fumódromo, não pode botar. Não pode porque botar. Tem uns abobados aí que estão dizendo que eu não posso fazer mal pra minha saúde se eu quiser. Não, tu vai fazer mal pra dos outros também. Por que só fumante tem lá no fumódromo? Não. É, no fumódromo. É só fumante que tem lá. É. O cara fica... Ah, é muita histeria, cara. Na boa, cara. É demais. Eu vou virar fumante. Eu nunca fumei na vida, mas é muita histeria. Eu sou, por favor. Fume. Que saco isso, cara. Eu falei isso ontem aqui, todo mundo ficou com os amigos. Eu sou, por favor. Eu tava em Coimbra. Não tava mais... Ah, virou um alvoroço. Não pode falar isso. Eu sigo discordando quando a vez falou. E tu tens responsabilidade de estar nesse microfone, tu não pode falar uma coisa dessa. Não foi isso que tu falou ontem. Mas é um saco, é demais, sabe? Qual é o problema dos caras fumarem? O cara tá fumando a dele, lá no fumódromo. Tu olha pros fumantes no fumódromo, eles estão ali no tocinho de vidro. É a jaulinha. Assim, fumando. Com medo, né? Então proíbe. E aí as pessoas passam por eles e olham com cara de comercialização, né? É fumantes! Não, eles são cuspidos na rua. Torna a droga ilegal. Não são cuspidos na rua. Não são, exato. O cara olha pro fumante e, ai, fumante! É verdade. E é, tia, proibir a venda, então. Torna a droga ilegal. Aí eu concordo. Não, cara, tornar a droga ilegal, ela fica até um pouco glamurosa, entendeu? Agora um fumante chinelo, é um muquirana, é um vagabundo, é um pária da sociedade, entendeu? Por isso que eu vou virar um fumante. Vamos fazer tá uma, bem. Fazer olha uma só. Manifestação. Infelizmente não temos mais tempo para fazer manifestação alguma aqui no Pretinho Básico. Estamos encerrando o nosso Pretinho de hoje. Estamos encerrando a semana e agradecendo demais a sua audiência. Nós voltaremos amanhã às 13 horas no modo replay e às 18 horas ao vivo da Casa do Ouvinte no bairro Partenon. Não, o Pretinho Básico não fuma. Eu fumo.